fez assim como ele quer e dizer: nada tem em mim sábios pra fazer o que é certo e o que é bom, inocentes do que vem do mal. Disse Jesus: lá vem o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Queremos ser santos assim como ele é e dizer: nada tem em mim sábios pra fazer o que é certo e o que é bom, inocentes.